garotinha chega mais. Seu olhar me conquistou, seu pecado é demais. Se você deixar, eu vou me molhar no teu suor, me queimar no teu calor, balançar no seu balanço e provar do seu amor. Garotinha manhosa, vem cá. Chega mais, meu olhar me conquistou, seu chegado é demais. Se você deixar, eu vou me molhar no teu suor, me queimar no teu calor, balançar no seu balanço e provar do seu amor. Garotinha manhosa, vem cá. Seu balanço e provar do seu amor.